Morty, Morty, chegou a hora de mostrar pra esses merdinhas o que é pancadão, Morty. Eu não sei não, Rick. Tem muita concorrência aqui, cara. Concorrência? Concorrência? Não temos concorrência, Morty. Nós somos a porra da equipe tenebrosa. Nós somos os mais fodões de todo o universo, Morty. Agora deixa eu ativar. Iniciando o sistema. Sistema ativado. Puro protocolo. Protocolo, equipe tenebrosa. Testar os médios. Tá bacana. Agora veremos o que essa belezinha é capaz de fazer. E aqui vai o grave. Que aguenta mais. Função eliminar. Função eliminar, concorrência ativada. Concorrência? Sabe o que eu tenho pra eles, Morty? Sabe o que eu tenho pra eles? Mega sementes. E das bem grandes. Vamos lá, Fabrício. Solta o som. Concorrência.